vem que vem que vem tranquilinho, aperta o fininho, devagar, devagarinho. Funk, funk, funk, funk, funk no sapatinho. Yeah, yeah, yeah. Meu rap é assim, um terrível sonho americano. Cordel é cubano, ouro italiano. Estilo caribenho, me pego e não paro. Blusa estampada, Ray-Ban, som no talo. Insisto, persisto, não mando recado. TT Cristo, escreve, pinta o seu quadro. Cult passa mal, rei real, nada mal. Estilo original, get down. Tá refumando a vala do mangue, da laje do morado, irmão. Meu bonde é pesado, vai chorar sangue. Só tem soldado jogado. O tempo, eu invento. Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Voa o som, sua não rotula. Voa, voa, voa, voa, voa, voa. Sua que ela é linda, linda, linda, linda. Linda, linda, linda, linda, linda. Perto dela eu falo tudo. Não digo, não digo nada. Não digo, digo nada, nada, nada, tudo dito. Eu vi aquele menino crescendo naquele lugar. Os seus heróis já morreram. Agora ele quem está lá. Peças de ouro e mulheres agora tem de montão. Pistola, jeitas, baby, use AK. Mantém sua proteção. Mente só em corrupção, na reflexão. Que mais um sem solução, canto os males, espanto. Tô sempre analisando, andando, bebendo, fumando. Ninguém é santo. Eu tenho 1 milhão de defeitos. Só quem tem culhão e respeito conhece a fúria do leão. Hoje tá muito bom do meu jeito. Tipo Martin, tipo Marcin. Feito Tim, tá tudo, tudo bom. E eu tô bem, os alquimistas tão de volta viva. Jorge Ben, aquela é linda, linda. Linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda. Perto dela eu falo tudo. Não digo nada, não digo nada, nada. Nada, nada, nada, tudo de tu. Yeah, yeah, tá tudo de tu. Yeah, yeah, yeah. Eu vi aquele menino crescendo naquele lugar. Os seus heróis já morreram. Agora ele quem está lá. Eu quero uma coisa nova, eu quero uma coisa novíssima. Então vamos fazer a cabeça dos novos, que os velhos já estão fritos.